dia procurei o Senhor, mas não encontrei. Subi então em um alto monte, mas não estava ali. E eis que naquele momento um forte vento começou a soprar. Porém, não estava no vento, então eu atento comecei a pensar: aonde deve estar meu Senhor? Aonde deve estar meu Senhor? E a terra abalou. Então comecei a pensar: deve ser o Senhor. Perplexo então fiquei, pois o tremor cessou e o Senhor não chegou. Naquele momento, o meu pensamento logo maquinou: aonde deve estar meu Senhor? Aonde deve estar meu Senhor? A voz eu ouvi: meu filho querido e amado, que fazes aqui? Senhor, como é triste o homem procurar por ti e não encontrar. Que nesta hora em meu coração para sempre venhas morar.